Tower Road, Bonanza Park, Charlie 024, request pushback to start. Portugal 024, approved, contact Vertex. Push and start approved and second rest, if you didn't copy. Just contact Vertex. Okay, will do. Portugal 024, request. Portugal 024, approved taxi by Apron 1, India, holding point running 10118 9F5, TNH 1013. Taxi by Apron 1, India, holding point 10 TNH 1013, Portugal 024. Tower 118 9F5. And Tower 118 9F5, sorry, Portugal 024. Bruno 592, acionando a identificação, mantendo a proa do Serra Vito 368. Está autorizada a descida para 4 mil pés, o ajuste 10013. Foc line up via India and Bravo and take off running 10 with 100 degrees 109. It's taxi by India and Bravo and before take off runway 10 with Portugal 024. Sigão 592. Seria frequência, por favor? É o tráfego único na terminal no momento. Autoriza mesmo o tráfego ali, é? Tivo, reporta na final RNAV. O ILS está fora no 592, na final RNAV. Desculpa, meio tráfego na aproximação. Está sendo estabilizado na RNAV, no 592. Correto. 024, Bonnie at 01, call the pass control, 20.8. Alto 08, Bosco 0, support, boa noite, Bosco 0, support, boa. Report 024, radio contact, on takeoff, climb to level 350, on a pouco de passo. A pouco de passo, level 350, Bosco 0. Report 024. Bosco 024, go. Bosco 024, fly direct to ZIPA position and climb and maintain level 310. To ZIPA position and climb level 310, Bosco 024. O 592 tem visual com o campo? Visual. Completa e chama a torre 118, decimal 95, com pouso. 295, já até amanhã. Controle, Salvador, bom dia, boa noite. Eu tanto 3520, Bravo, cruza 220. Boa noite, tanto 3520. Assim, a identificação, desce para 4 mil pés, ajusta no 0 no 3. Autorizada presente, volto, Serra Vista 368. Obrigado, 4 mil, Serra Vista 368, Serra 3520. Port 0024, call now, receive center frequency 12685. If unable, 12545. Bye bye. 12685, Port 0024. Bye bye. Escuta. Firmo. Estado autorizado pouso, pista no zero, vento 1000 com 089. Teve pouso no zero, observando o 592. Cinco, nove, dois, solo zuno, um, livre pista direita, chama solo no 21, decimal 9. Beleza, 19, boa, segura a voz. Passou, bolo 592, livrou, boa. Bolo 592, boa, autorizado, parte 3 e alfa, quilo, prevista 5 ao meu. Alfa, quilo, bom, meu, bom, 2, boa noite. 3520, visual com campo. Opa, positivo, visual com 3520. Torre 118, decimal 95, com pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Na escuta, Torre Salvador. Boa noite, Torre, até 3520, vai passar agora o Serra Vítor 372 visão. É 3520, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 079. Livre pouso no 0, até 3520. Chegou 9737, acende a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 10 no 3, está presente, autorizado, Serra Vítor 368. 520, solo 25, liga pista direita, chama solo 121 no decimal 9. Tem pista direita, 219, 350. Solo 3520, lembrando essa escolha. 3520, autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão Vou voo no 812. Nação de edificação, desce para 4 mil pés, voo direto Serra Vitor 368. O ajuste em Salvador no 093. Desce para 4 mil, Serra Vitor 368. Voo no 812. Pode ser o trem aéreo? Autorizado, 366. Obrigado. Aprudo 366, gol no 812. Autorizado esses até 2.500 pés. O ajuste permanece e reporta na final, Renato. Ok, então desce 2.500 aí, 1.300 e reporta estabilizado no 812. Estabilizado, avisando, gol 9737. 9737, torre, 118, decimal 95, com pouso. Foram 1895, 9737, boa noite. Salvador, boa noite, gol 9737, final 1-0. 37, continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste 1-0, 1-2. Ok, já embaixo travado, gol 9737. Voo 9737, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 079. Pouso no zero, voo 9737. Voo autorizado, parte principal e Alfa Juliette, portão 4. Parte principal, Alfa Juliette, portão é o 4, voo 9737.